Tom Máximo, fazendo você dançar. Vamos começar o Baile do Alão aqui no Balneário Água Verde. O Tom chegou! Pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. E aí? Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais. Como é que é? Eu já refiz meu caminho. Você já perdeu meu carinho, Máximo. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Deixa eu abraçar aqui a galera do Punch da Gelada, está aqui com a gente. Um abraço aqui do Tom. Alô, Júlio! Um abraço pra você. Aqui. Cada passo seu, cada movimento, a todo só no baile, momento, vai. Só dá você em meu pensamento. Uhul! Quando a noite vem, meu amigo Marquinho tá aqui com a gente. Forte abraço aqui do Tom Máximo. Meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. E aí, Júlio Marcelo? Eu quero sim. Tá chegando o aniversário dele, Jefferson Pop. Mortadela. Dia 25 de fevereiro. E o Homem do Alô vai estar por lá. Você, a cada gesto seu, eu estou atento. E aí, Rayan? Onde você for, eu te seguirei. Em meu pensamento, não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos. Pode crer, estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor pra ser feliz. Faz um bocado de tempo que a gente já não se vê. Eu preocupado querendo saber de você. Aí o caboclo fala assim no ouvido dela, diz aí, meu irmão. Se existe outro alguém, oh, oi! Se conseguiu ser feliz, se me esqueceu. Se ainda pensa em mim. Uma sequência dessa, o cara pega logo um pacote de gelada. Hoje acordei com saudade, pensei em te telefonar. Aí me fala assim no ouvido dela, fala aí. Te convidar pra sair pra qualquer lugar. Balneário Água Verde. Te abrir meu coração e dizer eu te amo. Que esquece a parada. Não dá pra te esquecer. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Eu sei que nós combinamos que tinha que ser assim. E dar um tempo seria melhor pra nós dois. Tanta coisa em comum, mas era melhor cada um viver sua vida, seu sonho separar. E aí? Mas o que a gente também esqueceu foi de conta. Meu amigo Matheus tá aqui com a gente. Alô, Matheus, como é que é? Quando a saudade chegasse, o que ia fazer? A história dessa música é quando o charque é bom, ficar. O cara quer repetir a parada. Eu te amo. Aí ele diz assim pra ela, ó. Não dá pra te esquecer. Fala aí! Só eu sei a falta que você me faz e o medo que o vazio traz. Meu amigo Jacunda, ele e o seu grande amor tá aqui. Forte abraço aqui do Tomás, bom viu, Jacunda? Só eu sei a falta que você me faz e o medo que o vazio traz. Aí, DJ Tom! Na minha vida sem você. Toca, DJ Tom! Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. É, saudade. Aí você diz assim no ouvido dessa gata que você tá dançando. Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Meu amigo Ivan da Vigilância, se ligue em ao lado da sua esposa Ana. Um abraço, patrão Rafael da Carol Burg. Já na área curtindo o alô. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor. O amor nunca vai ter fim. Toca, Macarena. Eu me dediquei demais no amor, no amor que eu vi nascer por você. Disse que carente assim precisava como eu. Carabal! E flores vi então surgir e o sol. Meu amigo Oscar Monteiro e o Aécio Santos. E o grande Bogatinho tá aqui com a gente, obrigado! E assim sonhei demais, mas tão breve, tom, tom. Tão breve você vem dizer que gosta, oh, que gosta de um outro alguém e não olha, não olha pros vizinhos. E esse áudio? E a sorte que me deu, sou tão simples. Simples é a solução. Não é mais o mesmo. Hoje gostar da solidão. Uma sequência dessa, o cara aprende a dançar rapidinho. Simples, simples é a solução. Se não, lá vai e dança com o outro. Não é mais o mesmo. Hoje gostar. Alô? Brigou com a tua namorada, brigou com o teu namorado, minha filha. Não me olhe assim desse jeito, meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. Amo você. Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Pra nunca mais. Amo você. E aí, Blaster? Fala comigo. Não faz mistério. Falando sério com você. tudo que der e vier. Patrão e yeah, é o homem da Heineken. Te amei do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Tem que entender, dê uma chance a mais. A Iriane curtindo a festa do Alão. E você, o resto tanto faz. Silene, Isabel também está aqui com a gente. O que passou, passou, não importa. O Ivan e a sua esposa, a Ana, Dilma, aqui com o Tom Máximo. Nunca mais amo você. Fala comigo. Meu amigo Douglas Santana, quebra. E o Pedro Souza, Davidson Santana, e o Daniel Souza, DJ Abner Rodrigues e o Marcelo Santana. Sempre te amei. Bora, Raião! Do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Deixa eu tocar só mais uma, tá? Tente entender, dê uma chance. É a sequência que o cara só dança beijando na boca. Eu e você. Vai! O resto tanto faz. Parecia um sonho. A gente fica junto. Andar a pé na chuva. Sem medo de amar. E aí você lembra? Lembra de tudo que vivemos. Das tardes de domingo. Patrulha lá do Cuipiranga. Da mágica no olhar. Tom, tom, tom, tom, tom. Aceitar que tudo se perdeu. Amor não dá. Ouvi um abraço, o Adro Tigrão. Não pedindo. Tava ontem lá em Abaitetuba. E hoje tá aqui com o empresário Ivo Júnior. No Ponte da Gelada. Eu não sei me controlar. Ficar sem você não. E aí, meu parceiro Ramon Costa, Aline Lima, Vivi no porta-retrato. E o Renan, a barbearia do Grau. Alô, Rick. Momentos que ficaram difíceis de esquecer. E aí, Jacunda, hoje o moleque doido de lá. Sei que ainda me ama. Abandonou o Jaconda. Bateu saudade, chama. E as férias do Tecno marcando. Eu volto pra você. Aceitar que tudo se perdeu. Amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passar. Toca DJ Tom. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. DJ Tom Máximo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Já já é marcante. Com esse deixa eu tocar só um bailezinho pro papai e a mamãe. De menina me fez nascer no peito esta paixão. Olha, eu gostei do som, viu, Rayan? Tem que levar esse e aí. Agora não durmo direito pensando em você. Lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. E o fly é de quem é? Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. Cala sua boca bonita. Olha pra essa mulher que tá do teu lado. Meu. E diz assim pra ela, diz aí, meu irmão. Princesa, a deusa da minha poesia. ternura da minha alegria. E aí, Bisagô? Nos meus sonhos quero te... Vai estar presente no aniversário do Júlio Marciano. Princesa, a musa dos meus pensamentos. Enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Aquela capelinha. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro enquanto existia a ilusão. Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Toca de jeito. Tom Máximo. Uma noite de lua. E a Juliana e o Gilberto. O sol da noite. É só nome inglês, meu irmão. E eu querendo te amar pela luz da madrugada. Sinto falta de você. A saudade é dor que marca. Eu preciso de você. De se esconder. Isso é quando o cara não sai do armário, viu, Júnior? Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar. Tem medo da sociedade. Aquela esperança que ela tem no olhar. Bora, meu filho, solta, solta. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. Tom, tom, tom. A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela é atriz. É atriz principal. Por coisa tão pouca, você não vai desistir. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Uou! Você pode cantar como esse pássaro. E aí, Adailson Martins, um abraço pra você aqui do Tom. Brilhar como esse sol. Você pode voar. Sente só. O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? DJ Tom. E além do meu corpo, meu corpo. ficar louco por você, aumentando ainda. Eita, que a mulher tá afim de dançar um baile e o cara tá aí olhando. Ei, mortadela! É que eu já sei como eu sou. Chapicora, meu irmão! Do jeito que eu... Barco parado não faz frete. Apaixonado. Ele tá com fome? Mergulhar de cabeça na emoção. Fábio Moreno e o Negão. Pegando pra você. Do Aranha e o DJ Del, tomando todas. Ainda mais o coração. DJ Tom Máximo. Eu não tenho medo de amar. Cadê o DJ Anderson? Mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. E aí, Pikachu? E o grande Piramanha? Eu tenho medo de amar. Mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Puta que pariu. Você parece que é cego, não vê que estou te olhando. Fala, meu amor. Que eu estou desejando tanto dançar com você. Olha pra todas na festa, mas não depara comigo. Bora, que... como os seus amigos. Parece fingir não me ver. Eu ia falar besteira. Sei que você está sozinho e como eu estou carente. Quem sabe talvez a gente esconde as mulheres dos DJs, mortadela. Mas só que você não olha. Parece até que é cego. Não vê que tudo que eu quero. O que, meu amor? Hoje é ficar. Puxar uma sequência dessa época e a gente vai subir, subindo o clima. Oh, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Máximo. Foi tão ruim, eu não poder estar com você. Meu amigo Sapo, taxista e o Negão, abraçado, carreteiro, curtindo o Tom Máximo. Obrigado, Sapo. Eu te dou minha vida. DJ Tom Máximo. Feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. E aí, Rayan? Olha pra mim. Hoje o Rayan veio com o papai, a mamãe, o periquito, o papagaio, a irmã, o irmão, o cunhado. Tu é doido. Eu senti na tua voz. Vai! Foi tão ruim. Eu também chorei quando a gente se deixou. Aleluia. Olha pra mim. DJ Tom Máximo. A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes no meu radinho. E o baile? São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu. E aí, Marcaruna? seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algum azul. Mixando todas pra você dançar. Tom Máximo. E aí, Mariazinha? Foi você quem falou. O Furioso. Que o nosso romance chegava ao fim. E aí, Jacunda? Foi você quem deixou o meu coração tão triste. DJ! E o Bocaco Show! Perdoa meu coração. E ele, filha? Ele não quer solidão. Oh, oi! Oh, oi! Por isso perdoa pra mim. Se ele eu não vivo é o fim. Vem pra mim. E já estamos gravando essa sequência. E já sabe que amanhã vai estar em todas as plataformas digitais. O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou aí. Ou você pode pegar no PV do Mortadela. Deixou tão triste, safado. Não consigo mais viver. Ele gosta. Sem saber, muito menos entender. Por que razão foi embora e me deixou? E aí, meu amor? Meu amor. E amigo Cabo Deco, filho do tenente, tá na área. Eu quero estar contigo, minha querida. Vem tocando, vem. Vem tocando, Macarena. Não entendo o que aconteceu. Nunca mais você aqui apareceu. Carabão! Pra onde? E a família Pouca Grana tá na área! Vai! Fiquei só, só como dói. Meu peito dói. Meu peito dói. Sempre te amei, me entreguei pra você. Nossas brigas passageiras. Nenhum momento você feriu meus sentimentos. Então me diga por qual motivo você partiu. E o grupo Só Nós Que Sabe, a Eliane, a Águia, a Isabel e a Kátia, Dilma, a Ivan, curtindo o Homem do Alô, obrigado! DJ Balde Marcarena. Pra não mais sofrer, até quando esse louco amor. E o Jackson, Dalberto e a Juliana. Até quando eu vou o Corinthians tirar você. Pra não mais sofrer. Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez. Égua, tá um pro lado, ele tá pro um lado, ela tá pro outro, e agora viraram ex. Bora ver até o final da festa se eles vão voltar. Cada um pro seu lado, agora somos ex. E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou e nada acabou, começando outra vez. Forte abraço, Cabo Neco. Racha no que já valia. Remédio. Todo mundo está aqui curtindo. Cama, o homem do alô. Alô, Cabo Neco. Pra todo casal que se ama. E amores mal resolvidos é a cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados, sofrendo com tempo perdido. Só o filé, né, pai? Ele matar, Piauí. Olha nós aí. E o Ítalo despitado. E o Bilu. KDG e o Vini Trindade. Cada um pro seu lado, agora somos. Ramon de Duque Gold. E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou. Voz da emoção. Essa é pra você apertar mais um pouquinho ela e ela vai dizer. Eu sonhei e esperei no seu amor, e o meu coração se acostumou a sonhar com você. E de repente eu te encontrei e vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim. E aí, meu amor? Vai! Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu. Eu acordei e o mundo inteiro acendeu. Não para de brilhar, e o meu olhar só vê o seu. Foi eu? Foi você, e eu. Meu grande amor. Grande amor. Toca, Tom! Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Meti dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar. E eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava. Acabou o amor! Fala a verdade. Aí ele diz: a melhor sensação que eu já senti. O que é que foi, hein? Foi ver que nem doeu e eu te esqueci. E o mortadela? Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou. E a preta da onda. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro. Bora puxar aquelas antigas, tô o máximo pra ficar no CD. Onde nós perdeu mais tempo na vida. DJ Tom. Onde nós deixou o primeiro de sonhar. Tom. Quero te dizer. Tom. Saí a parar. Se apega à razão pra não ter fim. Laurinho Edson, das férias do Tecno Marcante. Forte abraço aqui do Tom Máximo. Eu, eterno pra quem ama, e maior que a própria chama. Não precisa de calor, mas eu sei que esse amor. Começa a brigar com o namorado dela. Aí ela começa a postar várias coisas lá no seu status. E ela começa a jogar aquela indireta, meu irmão, pelo amor de Deus. Foram tantas indiretas, eu nem percebi que o amor da minha vida. Ô, Rodrigo. O Rodrigo quer parar a festa. Quem ouvia as minhas queixas nunca me dizia não. Nunca disse se eu estava no seu coração. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você. Forma pra ser guardei. Me olhava de um jeito, mas se controlava. E eu sabia que vazio seu coração estava. Dividimos confidências e até alguns segredos. Tive o seu coração na ponta. Quero pedir aqui pra galera que vinha aqui pedir o alô. Eu perdi. Pra não encostar em mim, porque. Meu irmão. Feliz. Quase que eu perco meus filhos agora. Não foi por. E o Adailson Martins, DJ Frank. Mas o F10 da família Frankson. Eu ganhei. Patrão Verde. E a do Carmo, do verde do restaurante. Você conhece algum cara que a mulher manda nele? Ele tá aí? Ele tá do seu lado? Mulher manda ele lavar a louça, ele vai gritando. Essa música é pra ele, então. Vai, filho, canta pra ela. Canta aí! Não me mande embora, não estás teu amante. É tu, Matheus? Eu sou o seu homem, eu vim te buscar. Você vem comigo. E a Cláudio Negão, eu pego esses e a Cauane, e a família Aranha Negra. O bicho, mas levo você. Não me mande embora, não faz teu amante. Eu sou o seu homem, eu vim te buscar. E aí vai o seu grande amor. Você vai comigo pro bem ou pro mal. Ou eu pego o embaixo e quebro no pau. Eu viro o bicho, mas levo você. Sou eu que trabalho e pago sua bebida. Sua roupa, seu carro. Ariane Queiroz e a Lady. E a Dati. Bate mão cheia. Sou eu quero e tenho o direito de ter você, mulher safada, pra toca, mim. Toca, toca, DJ Tom. Por que você não veste sua roupa e sai? Multimarca! Esquece de uma vez que a gente fez amor. É que vai sair pelo menos uma cueca lá, velho. Você estava apaixonado. Você sempre vira pro outro lado. Enquanto você dorme, penso em nós dois. E ela quer conversar. Preciso conversar e você diz depois. Quando pensou que deu um show na cama, só porque me deu prazer, mas esqueceu o principal. Bora, Júlio! Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor. A minha paciência esgotou. Oi! Você nem percebeu, mas já faz tempo que acabou. Pega, pega, pega, pega, pega. Pegue sua roupa e vá embora de vez. Ainda é muita foto, você gente. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Pegue sua roupa e vá embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Ainda que eu te ame. Ainda que eu te ame. Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos. O que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse, ainda estaríamos aqui. Isso é quando o cara vacila na parada. É quando ele vacila, ele diz assim: eu ia te pedir pra ficar aqui. Aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós hoje já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Tá com saudade, bebê? Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Aí, DJ Tom, solta som. Bora soltar esse som, porque a partir de agora eu vou puxar essa sequência aqui pra vocês. Nosso amor, um caso complicado de se entender. Carnaval! Por que razão? Por coisas tão banais estragam o prazer. Fala, fala, fala que eu quero ouvir! Nosso amor é lindo e grande, o um encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Bora, Maxi! Querida, a gente tem. Meu amigo Ivan, ele, seu grande amor, tá aqui curtindo. Um abraço! Aqui. Eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Que o amor se fez.

você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço. Bora, meu parceiro! Muita coisa pra acontecer. Meu parceiro Anderson, daqui a pouquinho ele vai meter pressão na galera também. Hoje é parte, sai, vem, toca a parada por aqui. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Não te quero nunca mais. Geraci! Jorge Marcela, Jailson, curtindo o baile do Alô. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. Tonto. Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas, coisas que alegram o coração. Canta, meu amor! O dia a dia conseguiu enfraquecer, fez um romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Te amo. Te amo. E não aceito te perder. Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim. Oh. Nunca vi tanta lábia. E essa mulher, meu irmão? Essa mulher. Ela tem dois. É uma coisa séria. Amor é pra. Foi sempre, sempre quis me perder. Uma coisa vou dizer: tom, tom. Tem veneno. Pensaste, mortadela. O teu sorriso. Eu até. Foi o cara aí. Fiquei com. Quem é que tava certo? Com a história que. Era ele ou era o outro? E foi tudo sem querer. Uma coisa vou dizer. O caminho da verdade é tão imenso, deve as crer. E ela dá valor do peso pesado, né? O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que alô! Já me perdeu. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque eu vou tomar uma agora. Eu não me... Vou te dar. Cadê o garçom, hein? Tem garçom no refresca. Por isso vale tentar, amor. Teu sorriso é sempre o meu. E os gordinhos vão dominar o mundo. Amor. Ouviu, mortadela? Cintilante, mas bela é o teu olhar. Só você tem o dom de iluminar. Como o sol e a mais bela luz do luar. Quase que eu morro aqui. Levar flores brancas pra celebrar. Por isso vale tentar amor. Bora, DJ Rodrigo! Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar amor. Meu parceiro DJ Rodrigo, de longas e longas datas. E claro, hoje, fazendo esse grande baile pra galera curtir. Água verde, meu irmão. Pegou aos 45 do segundo tempo a data, viu, Anderson? Sei que amo outro rapaz, não me sabe. E a família Pouca Grana. E aí, Diego, Iago, William e o Japa Batatinha. Oh, oi! Oh, oi! Você aqui do Tom. Eu vi aqui. Eu não consigo mais viver longe de ti. E aí, garotinho do Arapari? Não há. E o Dudu Fularagem, o Gustavo e o Adriano estão aqui com a gente. Não há um mundo feito pra nós. Liga. Aniversário do Júnior Marciano, Jefferson Pop! Só pra convidados? Aí o cachê vai aumentar! Eu sei que às vezes dói meu coração. Minha filha, não toque em mim, pelo amor de Deus! Joguei pro alto uma paixão. E a Emily Araújo. Talvez um dia volte a te encontrar. Bem sei, queria te amar. E lembrei do primeiro beijinho. 2024, vem aí o Júlio Marciano. Namorei. Oi. Lembro os teus carinhos. E o rei? Queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone e endereço celular. Não consigo te contactar. Agora vou te esperar. Vou te esperar. Eu desperdicei no mundo aquilo que um dia me fez sorrir. Me fez sorrir. Sei que não é tarde para mim. Tentar, tentar, tentar te reencontrar. Uma lágrima caiu. Não posso mais ficar, amor. Tenho que ir, vou viajar. A noite vem caindo. Vi o teu rosto tão... Tá dando choque, meu filho. É hora de partir, adeus. Virou DJ agora, mãe? Eu vou voltar. Eu não vou ficar sozinho. E a Carla Juliette? Eu não quero. Um abraço aqui do Tu. Por isso não me deixe, eu preciso de você. Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? volta, meu amor. Eu voltarei pra ficar contigo. Eu não demoro pra... O Ivan da Vigilância e a Patroana tá aqui com a gente. Pra você eu vou voltar. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Que mulher que vai dizer assim pro seu namorado? Diz, diz.